os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, olá, bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Joana Lourenço e tenho aqui comigo, como sempre, Rita Bernardo. É verdade, é verdade. Eles já estão fartos de nos ouvir. Bem, mas hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Dia 8 de dezembro. Feriado, mais um feriado. Apanhamos mais um feriado. É verdade. E ótima bem... altura para nos ouvirem. Exato, sempre nos espero feriados. Que eles estejam a aproveitar os feriados para nos ouvirem. Programa. O que é que a gente vai ter neste programa? Vamos ter música eletrónica. É exatamente. Verdade. A pedido de muitas famílias, ou não, trazemos um programa de música eletrónica só para vocês. Só para vocês, é verdade. Deixa-me só dizer-vos que este programa vai ser dedicado ao Rui, grande amante de música eletrónica. E vamos já passar para a primeira música, não é, Rita? É verdade. Bem, a primeira música é de uma banda que é capaz de ser das poucas bandas, ou melhor dizendo, artistas de música eletrónica, que eu gosto. Eles formaram-se em 1990 e, recentemente, uma música deles, a Smack My Bitch Up, foi considerada a mais polémica de sempre. Mais polémica de sempre. Da história da música. Eu acho que é discutível. Acho que é discutível. A música não... Há tantas músicas polémicas. A música não é assim tão polémica quanto isso, mas pronto. Mas pronto. E quanto à música que nós vamos passar, não é a Smack My Bitch Up, e é do mais recente álbum Invaders Must Die, de 2009. E é a música que dá nome ao álbum. E que música! Eu e a Joana aqui gostamos muito. Sim, nós gostamos muito de Prodigy. Foi um bocado difícil escolhermos, não é? É verdade, andávamos ali numa angústia. Qual é que escolhíamos? Das Vegas? São todas boas. É verdade. Isso é ótimo sinal. É uma grande verdade. Quando temos que decidir qual é a melhor. Esta, pronto, não a consideramos a melhor, mas... É uma das. Fiquem com Prodigy e Invaders Must Die. Londrino, esta música chama-se Evolution. Eu tive a oportunidade de ver Benga no dia 9, qual é que foi o mês? Julho. No Alive. No Alive, gostei é imenso. Eu também estava lá, mas não te vi, Joana. Foi uma pena. E nessa altura devia estar muito contente e feliz nos Deftones, ali no meio do mosh. Eu não tenho bem a certeza, não sei, mas... Não sei que horas é que foi, não sei. Não tenho bem a certeza, mas acho que o que nós vamos passar a seguir, eu perdi porque estava a ver Benga, que é Bloody Beetroot. Não gosto assim muito, mas pronto, há muita gente que gosta e... Incluindo um senhor Marcelo, é verdade. Eu disse que ele ia gostar muito deste programa e, Marcelo, eu tinha razão ou não tinha? Pronto, Marcelo. espero que realmente gostes, então. A música... Se não gostares, levas porradas. Eu gostava muito de saber dizer isto, mas eu não sei. A música chama-se Thelonious, uma coisa assim. Thelonious? Deixa ver. Sei lá se consegues dizer. Deixa ver, vamos passar aqui a cábula. Olha, Bloody Beetroots, Thelonious, uma coisa assim. aposto que vocês sabem a música que eu estou a falar. Devem saber melhor que nós. Força nisso. Fiquem com esta música que nós não sabemos dizer o nome. Hey! shadows, sunshine, he's voodoo on you. Quando os macacos dominavam o mundo. Fury. acabámos de ouvir uma das minhas músicas preferidas. Eu que nem vou meter a bola com isto. É verdade, é verdade. A música chama-se Forevermore e é dos Moloko. É do álbum Statues, 2002. E é uma curiosidade, eu não fazia ideia. E não sei se está relacionado com o nome da banda mesmo, mas... Canta lá. Moloko, em russo, quer dizer leite. Ah, é? É. Que ideia. Nem eu. Estamos a ser aqui muito poliglotas. Bem, a coisa é que uma é irlandesa, o outro não sei se é escocesa ou o que é. São só dois. Pois, pois. E este álbum foi lançado quando eles acabaram a relação que eles tinham. Ah. Lá. Uma coisa também muito engraçada é que o nome do primeiro álbum deles... Sim. Acho que é Do You Like My Tight Shirt, uma coisa assim. Foi a frase de engate que ele usou com ela. Que sério? É bastante engraçado, exato. E este álbum foi o primeiro álbum que eles gravaram desde que se separaram. E acho que foi o último. Portanto, ah, pois, aquilo se calhar não correu lá muito não bem. Não correu lá muito bem, é verdade. Já estamos aqui na fofoca. Mas eu gosto muito desta música, ainda assim. E acho que todo o álbum Statues fala muito tipo quebrar relações, portanto... Acho que a coisa estava mesmo a descambar. Pois. Bem, vamos passar um grupo holandês, Noisia. Multiculturalidade aqui no quando os macacos dominavam o mundo. É verdade. E o que é que eu vou passar? Então, a música chama-se Shell Shock. É uma parceria de Noisia com Foreign Beggars. Faz parte do último álbum de Noisia, Split the Atom, lançado em abril deste ano. Eu gosto imenso desta música e espero que vocês também gostem. Eu vou conhecer. Vais conhecer. Exatamente. Mostra-me. Deep in a conflict, whole body braced for the impact. Liquid melody soaks me, thoughts filthy with syntax. Ducking and diving, see me weaving through heaving masses. My vision blurred, militant surge deep in the passage. There's no escape, you're just a red mark, my laser paint. Killer instinct sharp like the edge of a razor blade. The body bag, squeeze of the trigger, the quick flash. Blind solo seek peace when the last enemy flatlines. Shell shock. macacos dominavam o mundo. Bem, e com esta música que acabamos de ouvir, eu puxo a brasa à minha sardinha e trago aquilo que a eletrónica tem de mais alternativo. Ou pelo menos uma amostra. Não é o mais alternativo, mas eu gosto, pronto. Tu gostas, pronto. Exato. Esta música que ouvimos é dos Does It Offend You Yeah, é do seu primeiro e único álbum até à data, e chama-se You Have No Idea What You're Getting Yourself Into, e é de 2008. Sendo que está previsto o lançamento do novo álbum em 2011. Só tenho a dizer que eles têm qualquer coisa com os nomes grandes, tanto para os álbuns como para as bandas, e eu já me engasguei aqui e tudo. E, acredites ou não, o nome da banda foi escolhido ao acaso. É sério? Sim. Acho que foi de uma fala, é uma fala da série The Office, E acho que enquanto eles estavam a meter as músicas no MySpace, aquilo estava a dar na televisão, e eles pegaram a frase e meteram. Ah, acharam que era o destino. What the heck? Também tenho para dizer que o vocalista e guitarrista desta banda co-produziu a música dos Prodigy que nós passámos há bocado. É lá. O Invaders Must Die, é verdade. Sabia. É só isso que eu tenho para dizer dos da Zero Fendi. Bem, vamos passar à próxima. Vamos. Próxima é minha, não é? Próxima é tua, minha, por isso é que eu estava agora. Exatamente. Eu também podia dizer a minha, mas pronto, vamos seguir o nosso alinhamento. Vamos, sim, vamos. Não vamos ser radicais hoje. Não. Bem, e a outra música que vai a seguir para o ar, para vocês ouvirem, é outra música que eu também gosto. Eu não sou assim tão quadrada na eletrónica quanto isso, pronto, vá. Até gosto de algumas coisas. Chama-se Nature of Inviting e é de IMX, que é um projeto a solo de Chris Corner dos Sneaker Pimps. Não faço ideia. Eu conheci a música por acaso e pronto, gostei. Mas gostaste. Exato. É o que interessa. Isto é um bocado confuso, mas vamos ver se eu consigo explicar. Isto para contextualizar, porque o projeto já não se chama IMX. Passado tipo 5 anos e ter lançado 3 álbuns, eles mudaram o nome do projeto para Volatile Times e vão lançar outro álbum como... Só mudaram de nome. Exato. Pronto. Mas como esta música... Não desagradável, não. Como esta música foi lançada em 2009, vou dizer que é do IMX, pronto. É do álbum Kingdom of Welcome Addiction. Fica para vocês ouvirem, espero que gostem. E nós depois vamos passar Excess. É um remix de uma música muito conhecida, que é You Got The Love, de Florence and the Machine. Eu gosto muito desta música, acho que é um bom remix. Eu gosto muito da original também. Excess, gosto muito. Eu acho que ela tem uma voz tão doce, tão harmoniosa. Conheço esta versão. Conheço, mas falo mesmo dos Excess, gosto da combinação das vozes, da masculina e feminina. Sim. Fica uma coisa de espetacular. E também gosto desta cover. Pronto, esta música é assim mais para acalmar um bocadinho. É verdade, é preciso também. Então, you got the love. A seguir a gente já traz a rebaldaria aqui para o estúdio. We'll be right back. RFM. It's free, yeah. Don't, oh no. depois de Does It Offend You, Yeah, IMX e XS. É verdade, sim, é verdade. Sim. Bem, depois destas três músicas extremamente inspiradoras, ou não, trazemos uma ainda mais inspiradora e ainda mais sugestiva. A música é espetacular. E vou falar da música, nem sequer me vou referir ao videoclipe, porque não vale a pena. Não quero entrar por aí. Esta é outra que é de 2002 e levou este DJ italiano ao sucesso. É verdade. Uhum. A música vocês todos conhecem, certamente, é muito old school. Chama-se Satisfaction e é de Benny Benassi. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. West Coast shit. West Coast shit. Ouvir Glitch Mob, é um grupo de LA formado em 2006. A música que ouvimos foi West Coast Rocks. Gosto muito de Glitch Mob, por acaso. Conheci Glitch Mob há pouco tempo e tenho gostado imenso de ouvir. É assim, eu passei a conhecer agora, não? Pronto. E vamos para o intervalo, que isto já está a começar a descambar. Vamos para o intervalo com o Monkey Business. os nossos concertos grátis da semana. É Vocês verdade. Não percam a segunda parte. Na segunda parte vamos ter aqui um convidado. É o Miguel Caixeiro, do Juifil. A representar aqui a música eletrónica. A fazer-se boa música em Portugal. Que é nacional, é boa. De alta qualidade. Exatamente. E não percam o que é que ele tem para nos dizer do Juifil e da música em geral. E não se esqueçam que nós damos a oportunidade aos nossos convidados escolher as músicas da segunda parte. É verdade, e ele percebe mais disto que nós, portanto... Sim, sim, também é essa a razão. Não percam as escolhas de Miguel. Até já. Sim, até já. Monkey Business. Mais uma vez, o Monkey Business leva-vos aos concertos FNAC. O primeiro concerto é de Áurea. A cantora de 23 anos tem uma voz poderosa e estreou-se com o single Busy For Me, que faz parte do alinhamento do seu álbum de estreia homónimo. As suas influências musicais vão da Aretha Franklin a Joe Stone e muitos mais. Para quem ainda não conhece este talento promissor do panorama nacional, poderá ouvi-la no dia 9 de dezembro, quinta-feira, na FNAC do Colombo, às 21h30. O outro concerto que sugerimos é de um fadista muito conhecido pelo público português, Camané. O fadista regressa com um novo álbum, Do Amor e dos Dias. Sucessor de um platinado Sempre de Mim, o sexto registro de estúdio de Camané é constituído por 18 temas, entre eles A Guerra das Rosas, primeiro single do disco e tem produção de José Mário Branco. Poderá ouvi-lo no dia 12 de dezembro, também na FNAC do Colombo, às 17 horas. Hoje é tudo, o Monkey Business volta para a semana. Bons concertos! Monkey Business. Os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Nós estamos de volta e estamos aqui com o nosso convidado deste programa, especialmente dedicado à música eletrónica, pois ele é Miguel Caixeiro. Olá. Olá. Miguel Caixeiro, membro dos Refill. Yeah. Bem, começamos com a música ou com perguntas? Como é que vamos começar aqui por falar um bocadinho com o Miguel. É? Com o Miguel Caixeiro. Força. Como é que começou este projeto Refill? Ora bem, história resumida, eu estava a fazer um curso de música eletrónica na ETIC, na altura, e estava mortinho para pôr aquilo em prática. Uhum. Por destino, digamos assim. Acabei por me vir a dar com o Tiago, que é quem trabalha comigo. E aconteceu, começámos a produzir música antes da cena de DJ, embora ele já passasse som. Nós começámos foi na produção e correu bem, o feedback foi bom. Começámos a trabalhar mais a cena de passar som. Uhum. E hoje em dia, pronto, estamos mais ou menos instalados no nosso meio e está a correr muito bem. E porquê esse teu interesse na música eletrónica? Porquê a música eletrónica e não outro qualquer género? É engraçado porque eu antes da música eletrónica eu tinha uma cena de hip-hop, tinha um grupo inclusive, cantava rap. E com o tempo, na década de 2000 a 2010, eu fiquei um pouco desiludido com o hip-hop e com a mensagem que aquilo andava a passar. Não sei, estava a ficar muito chunga a cena. E abstraí-me um pouco. E com a eletrónica, na altura que eu comecei a ouvir, pá, foi em 2007, 2008, quando começou a entrar os primeiros sons de Crookers assim no meio underground e tinha as cenas com rap à mistura e eu achei interessante. E quis experimentar produzir uma cena daquelas, até inicialmente interessei-me em talvez cantar. Uhum. E depois descobri que se tivesse calado, às vezes aprenderia muito mais. Acho que sim, é uma grande lição. Vocês estão há quanto tempo no ativo? É pá, pode-se dizer que oficialmente, pá, aí um ano e meio, exato, nós por volta de março fazemos o nosso aniversário, a nossa festa de aniversário. Uhum. E pronto, são quase 2 anos, são um ano e meio. Então aí, se calhar vamos ao primeiro som. Exatamente. E o que é que tens aí para nós? Tenho aqui uma data de coisas ótimas. E para começar tenho o James Blake, que é uma cena que eu tenho andado a ouvir. Não tanto a passar, porque normalmente passo música mais agressiva, mas uhum. queria começar esta playlist com uma cena mais calminha. Uhum. E é James Blake. O som chama-se Air and Lack Thereof. Pronto, é isto. É isto. E vamos ouvir então. Bora. Oh, Depois do James Blake tivemos o Magnetic Man, que tem-se revelado uma grande revelação, assim repetindo, na área do dubstep, tem feito um grande sucesso e eu tive a ouvir o álbum dele. Engraçado que os sons mais conhecidos e os sons que têm estado nos videoclipes não me têm agradado muito, mas este em especial eu gostei muito, é o K-Dance. E como é que vocês definem dentro das inúmeras variantes da música eletrónica? É que eu vou-te confessar, eu andava a procurar música para este programa e eu sou uma naba nisto. Não percebo nada disto e depois vi coisas como Electro House e Acid não sei do quê e eu fiquei assim um bocado desnorteada. É verdade. Sabes, isso tem muito a ver com a cena de A música acústica e a música eletrónica são quase duas dimensões diferentes, estás a ver? Acontece que ambas se ramificam em mil estilos e, no caso da música eletrónica, a explosão foi rapidíssima. Pode-se dizer que aquilo que eu comecei a ouvir foi eletro, no entanto, o conceito de eletro já é uma cena muito mais antiga. Chamava-lhe também New Rave, a cena de Boys Noise, Bloody Beatrix, Crookers, etc. Depois comecei a me interessar mais pelo dubstep e por drum and bass também. Nós, no nosso MySpace, temos eletro, techno, dubstep, mas também passamos drum and bass. Portanto, é um bocadinho tudo. Nós gostamos de fazer um bocado de tudo porque eu gosto de todos esses estilos de música e se eu puder tocar em todos, passar todos, fazer todos, isso ensina-me mais, percebes? E exato. Também juntar um bocadinho de hip-hop, se calhar. Claro, claro, claro, porque hip-hop também é música eletrónica, não nos podemos esquecer disso. E como é que foi tocar com nomes como Crookers, Noisia, Pendulum? Achas que foi assim, um impulso para... Trouxe-os outra perspectiva. Exato. É sim, foi muito bom, foram as melhores experiências da minha vida, porque eu nunca tinha tido aquele número de pessoas à minha frente, especialmente em Crookers, que estavam lá 3.500 pessoas enfiadas na sala das colinas de LX. Eu estava lá também. Um calor insuportável, se bem te lembras. Pá, foi muito bom, porque lá está, nós em 2007, 2008, estávamos a ouvir estas coisas e a adorar estas coisas. Isto era o auge, e eu fui ao I Love Techno ver isto tudo. E fiquei maluco, e a grande das bandas. Por acaso, o Crookers em especial desiludiu-me um bocado. Portanto, mas o que interessa é que eles vieram cá e nós, passado um ano e meio, temos começado a tocar, estamos a tocar com estes nomes. Isto é muito importante para mim. Tá? Eu vi aquela multidão louca, pá, correu muito bem, foi espetacular. Não, quando começaste a ouvi-los, pareceu-te muito distante poderes tocar com eles? Alguma vez tinhas pensado nisso? Ou... Pá, não, mas é engraçado porque quando aconteceu, eu também não fiquei assim, pá, foi brutal, pois. Pá, levas de chapada as cenas, olha, aconteceu este evento, a agência vira-se para ti, vamos trazer Crookers e vais tocar. A tua reação imediata é, pá, brutal, já, sim senhor, foi vamos um embora. Um bocado de paraquedas, então. Já, mas foi muito fixe. E essa noite em especial correu muito bem, com a Noisia também foi brutal, embora tivesse havido alguns problemas de som, foi uma grande noite, quem estava lá adorou de certeza. E Pendulum também, pá, eu tenho curtido essas noites, que são organizadas, passa publicidade pela TUF, que também vai organizar se tiver aqui. E eles são bons no que fazem. Eu gosto de trabalhar com eles. Então o feedback até agora tem sido mais do que positivo. Sim, sim. Sabes que as pessoas também se cansam um bocado rápido. E já ouvi certas coisas, especialmente em relação ao eletro do pessoal mais underground, que já está cansado e que não sei o quê, que nem é drum and bass. É assim, quanto mais agressivo melhor para eles. Pois. Mas eu percebo o que tem, dizer. Tem sido muito bom, tem sido muito bom. Até agora não tenho recebido muitas pessoas a dizer, epá, és horrível, para lá com isso. O que é bom, também já é bom. Pois, ao menos é qualquer coisa. Exatamente. Então, segunda música, por favor. Segunda não, desculpa. Terceira, exatamente. Ora bem, para a terceira tenho aqui uma coisa que também tenho andado a ouvir no meu telefone, a caminho de emprego, que é Sepulchre, eu acho que é assim que se diz isto, e o som da música é Love Pressure, é muito bom, grande onda, o estilo é Future Garage, é mesmo bom para ir ouvir no caminho para o trabalho, por exemplo. Pronto, vamos ver se eles gostam. Thank you. os macacos dominavam o mundo. Now I mention democracy. Now in English man will say democracy. But if the African man wants to say it in broken, he will say democracy. Now, I never thought of the word. I said demo. Crazy. That's now I saw craziness. I said I could not see my people, let my people see that democracy really is not that word, that is really madness. You know? So I said, now I started to sing. I started to think of this word democracy. Democracy. Crazy demo. Demonstration of peace. Esta agora que acabámos de ouvir, para mim é muito boa e ainda é melhor porque é nacional. Quer dizer, é nacional não, é um remix feito por um português. Que é nacional é bom. Esta música é de Pox e Pacheco, chama-se Zarbak, são dois artistas do dubstep ou do two-step. E o remix é de Mr. Gasparov, que é um português, pá, de quem eu tenho muito orgulho por estar no meio da música eletrónica, porque ele é muito bom. Está na onda assim também do two-step e do garage e do dubstep, mas mistura um bocado de EDM, que é Intelligent Dance Music. Pá, cenas mais experimentais. E ele é muito bom, aliás, puderam constatar isso com este som. Por falar em música portuguesa, como é que tu vês a evolução da música eletrónica em Portugal? Assim, eu, quando eu penso em música eletrónica em Portugal, O nome que me vem logo à cabeça, e acho que vem à cabeça de toda a gente, é Buraca. Sim. E eles tiveram um papel importantíssimo, porque eles puseram Portugal no mapa. E pá, foi espetacular o que eles fizeram, tocaram no mundo inteiro, levaram as pessoas a conhecer a língua, que embora seja uma cena angolana, representa Portugal de certa maneira. E exatamente. E depois, pá, o que eles trouxeram foi bom, porque começou a haver mais festas, começou a haver mais movimento, e hoje em dia eu conheço mil putos que querem ser DJs, uhum, e que se interessam por música eletrónica, que produzem, que, pá, hoje em dia em casa qualquer pessoa com um computador pode começar a fazer música eletrónica e a divertir-se com isso. E acho que isso é muito bom. Que há mas achas que há condições para lançar esses novos projetos? Ou está tudo um bocado assim? Isso é aquela velha história. Quanto mais underground a cena em Portugal, mais complicado é. Já é complicado quando não é underground, quanto mais quando é underground. Mas eu acho que sim, há possibilidades de sim. Então, se as pessoas forem lá para fora, a música eletrónica é uma linguagem universal. Sim. Tu podes fazer uma música que nem sequer tem voz e chegas à Espanha, ou França, ou Inglaterra, ou nos Estados Unidos, e as pessoas gostam como se fosse de lá, porque a mensagem é outra, percebes? É o ritmo, são os sintetizadores, é outra cena. E estavas a falar que qualquer pessoa que tivesse um computador que conseguia produzir, isso não leva à saturação, de certa forma? Claro que sim, mas também leva a muitos projetos que tu não podias conhecer antes aparecerem e terem nome. Aliás, se calhar se não houvesse o fenómeno de internet, os buracos são sistema não eram conhecidos. Exatamente. Pronto. É tão simples quanto isso. Há muito mais coisas a acontecer, claro que também há coisas más, em maior número, mas pá, isso é assim como tudo, nós temos que saber fazer a seleção. Depende da seleção de cada pessoa, exato. Outra música, diz-me o que é que tens aí mais. Ora bem, mais música calminha, por enquanto, vamos deixar as mais agressivas para o fim. E mais um nome estranho, não é? Neste caso é 2562, a banda, ou seja, 2562, não sei como é que eles preferem que seja dito, e a música chama-se Dinosaur. We'll be right back. Esta aqui agora foi de Eskimo, Esquimó sem I, é fácil, Esquimó sem I, e o som é Cloud Light. E este artista também lançou um álbum agora há pouco tempo que é brutal mesmo. É uma onda dubstep, mas mais experimental, e também é daquelas coisas que tanto podes ouvir no teu carro como numa discoteca que vai soar bem. Uhum. É uma onda mais calma, mas é dançável, é o sentimento está lá, estás a ver? Então, e é importante referir que este programa está a ser gravado com antecedência, só vai passar no dia 8 de dezembro e no dia 7 os Refill vão abrir para o Steve Aoki. Mais ou menos, naquele caso o Steve Aoki vai abrir para nós, porque ele vai tocar à 1 da manhã e nós vamos tocar logo a seguir. Fora, boa. Modéstia à parte, o Steve Aoki vai abrir para nós. Desculpa, não sei nada disto, só vi os cartazes. Yeah. Não, ele, e como ele aparece em cima. Normalmente é assim, os artistas que mais conhecidos tocam no fim da noite, mas neste caso não. Não sei se é porque ele tem outra data logo a seguir e vai para a China ou assim. Mas não, ele vai tocar à 1 no Loft e pá, aquilo vai ser a loucura. Ia-te perguntar isso, quais é que eram as tuas expectativas e se estás. Óbvio que deves estar entusiasmado. É assim, mais uma vez, é um nome que eu já admirei mais do que agora. Tipo, ele na altura. Eu estava a ouvir eletrónica, ouvia Justice, Boys Noise, cenas que eram feitas com muita classe. E, pá, e quando chegou o Steve Aoki, chegou a moda dos sons de Steve Aoki, começou-se a sentir um bocado a degradação da cena de eletrónica, tá? Começou-se a sentir, tipo, o eletro ficar bué acessível, demasiado acessível, para não dizer comercial, e começou a chegar demasiado ao público que antes pertencia ao house. Uhum. E o Steve Aoki é um dos grandes responsáveis por isso. Pá, não que eu tenha nada pessoal contra ele, mas a música que ele faz hoje em dia não me estimula tanto como a música que eu considero mais difícil de fazer, mais inteligente no processo criativo, está a ver? Achas que essa agora a tendência para a música eletrónica? Claro que sim, claro que sim. Tornaste cada vez mais comercial. Assim como o hip-hop era uma cena underground nos anos 90 e se transformou um fenómeno mainstream a partir de 2000 com o 50 Cent, está a acontecer o mesmo agora com a eletrónica, mas isso é normalíssimo. Porque o facto é que quando as modas passam, as coisas com qualidade continuam a ter o seu lugar no mercado. E vai-se reinventar a música eletrónica? Eu não acho que seja necessário reinventar-se, acho que ela vai seguir o seu curso. Por exemplo, o hip-hop hoje em dia, por ter sofrido isso, inclusive houve o Nez que lançou um CD a dizer que o hip-hop está morto. E no entanto, hoje vejo bué de MCs a trabalhar com artistas de eletrónica bem experimental e muito louca. Então esse é o próximo caminho, vá. É o caminho... É um caminho que me interessa muito, é um caminho que a mim me interessa muito. Mas pronto, em relação a Steve Aoki, as minhas expectativas são casa cheia, sem dúvida, a loucura, porque o pessoal está todo maluco com Steve Aoki, no Alive foi uma loucura. Pá, eu espero que seja uma noite muito divertida mesmo. Muito bem, próximas músicas. Ora bem, agora vamos ouvir uma coisa que eu gosto muito, que é, a música é de Boris, chama-se Bazin, mas é um remix de No Such Thing. No Such Thing, é uma, tipo uma metáfora o nome dele. É um rapaz americano que... lhe dá mesmo muito, a sério. A música dele é muito boa. Ouçam. E vamos ouvir. Bring the rapture, ill flow dispatcher, the rapper will capture. We can seize, please, we get those skulls fractured. We need these permanent deaths, muscle my hustle. Hustle. I left my mic for like a torch, freestyles of all sorts. Session with full force, ferocious. Yeah. captured. Flows is manifested. Flows are manufactured with laughter. Next chapter, we bring the rapture. Ill flow dispatcher, the rapper will capture. We can seize, please, we get those skulls fractured. We need these permanent dense muscle, my hustle. I let my mic burn like a torch. Freestyles of all sorts. Session with full force. Ferocious. O que é que nós acabamos de ouvir? Caixa? Ora, acabamos de ouvir já numa onda muito mais agressiva e muito mais dentro daquilo que eu costumo passar. Que pá, eu gosto de passar música a partir, e neste caso é uma grande música, que é de Vasky, que tem lançado uns EPs que tem algumas músicas um bocado fuleiras, mas lá no meio encontrou-se umas bacanas. E este é um exemplo. A música é Ferocious e tem participação do MC, que é o Nick One, que eu não faço ideia quem é, mas não faz mal, é bom. E lá está, isto é o dubstep mais agressivo. É aquele dubstep que eu costumo passar nas discotecas, especialmente se houver um grande sistema de som como muito baixo. É muito bom e quando o pessoal reage bem é fixe. E planos para o futuro? Quanto planos para o futuro? Quantas coisas? É pá, os melhores possíveis, né? Temos, quiçá, aí umas datas galácticas a surgir, mas ainda não posso revelar nada. Galácticas? Ainda está tudo no segredo dos deuses. Mas que em princípio vão render bem. Vai ser fixe, talvez até lá fora. Em Espanha. Ainda não se sabe muito bem. Mas pronto, para já temos esta festa de Steve Aoki. Depois em janeiro eu faço anos e vou fazer uma festa na Europa, em princípio. E espero que esteja lá a família toda, incluindo vocês. Estão convidadas desde já. Muito obrigada. Obrigada. Pronto. E pronto, fiquem atentos a estas datas galácticas que estão para surgir. Para isso vão ao MySpace dos Refills. É MySpace/RefillRefills. Refill, refills. E aproveita-me para ouvir os sons novos que eles andam por aí a fazer. É verdade. E os que já lá estão. E os que já lá estão e os mais antigos. E não se esqueçam de ouvir a The Chick também. The Chick, exato. Que é a rapariga que nós começámos por produzir e que agora está a lançar-se mais a solo. Já tem, já conta com duas aparições no Offbeat da Radar. E ela sim está a ter um sucesso muito explosivo e crescente. E estamos todos a puxar por também. Ela. Sim, talvez ainda mais inesperado que o nosso. Queres deixar o MySpace? O MySpace, ela está nos nossos top friends, mas o MySpace é myspace.com/thecheekisfreak. E o nosso é o refillrefills. Ela também vai tocar com, no mesmo dia, dia 7. Ela vai tocar mesmo antes de nós. O Steve Aoki acaba de tocar, entrada de Chique e depois nós. Ok. Boa, boa. Então visitem. Vamos agora passar penúltima música. Ora bem, agora já nesta onda mais animada. Vamos ouvir Flux Pavilion. Eu acho que é assim que se diz, mais uma vez. Isto nunca se sabe. E é do novo EP dele, de Lines in Wax. E o som é também Lines in Wax. E conta com a participação dos meus amigos, queria eu, Foreign Beggars. Big touch from the gate means all the wax gone. All your stats gone, off like a torn. I'm Benji Man's wanna see a nigga flow like this. You never seen anybody gonna see a nigga hold a track down like this. Rhyme on a track, it'll bang blowing up in your bits. Every line that I write on a wax getting shine when it's up in the mix. Mix. You never seen anybody in a scene that could hold a track down like this. Flows. Spit that fire, speak whilst he rolls. I'm at large on the show. Control with the mic and my grip above most. Even turn up on toes. See many try, but they never come close. Mic both to one flow. When I hit the booth, my approach is gung ho. I'm aiming to kill it. Tracks are out getting better play at the minute. Man, a killer, killer. Certified roster top biller. The most top face enough glitter. Other MCs small print. When it comes to the rules, we move up the dance like a gorilla. Soldier straight out the wall. We back off a tour. We come back and stack, that's for sure. I come with the grammar. Step to the fam and spread rum. Their man, I get them bun and a man. And a man. Infelizmente o nosso programa chega ao fim. Obrigada, Caixar, por teres vindo. Nada, é um prazer, e sempre quiserem. Espero que tenham gostado da nossa sessão de música eletrónica. E espero que o concerto do Steve Aoki tenha corrido bem, porque isto vai passar um dia depois. Exatamente. Portanto, espero que tenha corrido tudo bem. Sim, sim, correu às mil maravilhas, de certeza. E bem, como a Joana disse, vamos dizer adeus. O Caixa diz. Não sei antes, mais um bocadinho de música. Sim, o Caixa vai-nos deixar uma música. Nós vamos fechar com uma música também escolhida aqui pelo Caixa. Vamos só relembrar. Relembra, Joana, força. Que o nosso programa passa todas as quartas-feiras às 4 horas. Podem ouvir na Esques FM. E as repetições é à quinta, às 2 horas. E domingo, às 4. Exatamente. E para quem não ouviu na Esques FM, pode ir ao nosso Facebook. Temos lá um podcast todas as semanas. Sim, para vocês. Mandem sugestões para lá, coisas. Até podem sugerir temas, não é? Para exatamente, o nosso programa. Exatamente. Ainda não tivemos assim grandes sugestões, portanto, força! Continuem a sugerir músicas, como nós fizemos para os duetos, correu muito bem. E se não têm Facebook ou apetece-vos falar por e-mail, nós temos sempre o nosso endereço. Temos uma alternativa para vocês. Exatamente. O qmdm.esquecfm@gmail.com. E agora sim, qual é a última música? Ora bem, Caixeiro. Para fechar em grande, uma música de um dos meus artistas preferidos no momento, que é o Bass Nectar, que é um senhor americano que faz de um estilo que eu não sei muito bem definir. Uma vez saquei uma compilação deste estilo, chamavam-lhe Acid Crunk, mas lá está, na música eletrónica, os nomes dos estilos. É música, o que interessa é que é música. É música, é de Bass Nectar, e o EP chama-se Wild Style Method, e este é o som que dá nome ao EP. Com a participação de Forty Love. Bem, é um grande som mesmo. Okay. Ouçam bem. Deixa-me só dizer que, pronto, nós voltamos para a semana e para a semana vamos ter um programa de música alternativa. É verdade. É verdade. É verdade. Só para relembrar, pronto. E agora... os convidados são cá da casa, mas nós não vamos ter mais nada. Chega. Chega, chega. Então, esperem para ver. Até para a semana e estejam atentos a Refill. Yeah. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo.